Esta característica identifica, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida, 1 da tarde, chegamos com Coca-Cola, comemore do seu jeito, gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito, verão Colombo, muito mais pra você, nova skin, um cervejão, se beber não dirija, amiguinhos do Pretinho, fala aí Maurício Amaral. Uma delícia tá aqui. Uma delícia. Uma delícia tá aqui. Que bom Maurício Amaral, que a palavra delícia pronunciada por um homem é meio gay, né? É, né? Completamente. É uma delícia! A não ser que esteja se referindo a uma mulher. Ah, é. Essa mulher tem um é amigo delícia. Meu que na agenda dele tem várias delícias. É. Delícia. Tem Ana Delícia, Thaís Delícia. Que é uma costelinha bem tirada, assim. Não, aí já dá, já a costela é delícia, boa. Delícia não, é boa. Tá demais essa costela. É demais. E aí, fala aí, Marcola, beleza? Belezuca. E tu, KG, beleza também? Beleza, delícia tá aqui com vocês, pessoal. Fala, gente. Muito bom aqui estar. Muito bom aqui estar. Mestre Yoda. Certo. A estrela móvel do Pretinho Básico de hoje, terça-feira, 1 da tarde. Outra expressão pra demonstrar o que eu tô sentindo aqui agora, cara. É uma delícia. Uma delícia estar aqui. Bicha. Hoje é terça-feira, 8 de fevereiro de 2011. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico. Com muito prazer, iremos até as 2 da tarde entretendo e descontraindo. Entretendo. E tentando informar a audiência da Atlântida de alguma forma, se é que isso é possível aqui neste programa. 79 presos, Almir, fugiram na noite desta segunda-feira. Exatamente. Da penitenciária de Florianópolis. É. Até amanhã desta terça, 51 dos 79 já haviam sido capturados ou recapturados. Mas é o que eu disse pra eles, vocês vão voltar? Eles, não, nós vamos voltar, fica tranquilo, querido. Eu liberei. A polícia militar... Já voltaram. A polícia militar ainda faz buscas por 28 detentos que estão foragidos. Na manhã desta terça, cerca de 80 policiais se distribuíram em buscas na Grande Florianópolis. Parte das buscas se concentra ou se concentrou no Morro do Horácio, ali na região central, onde estariam escondidos 5 fugitivos. A população tá apavorada lá em Floripa, tá todo mundo assustado. Os caras estão com as armas dos agentes, porque na hora da fuga... Levaram granada, levaram arma, tudo. E eu tô vendendo umas casas perto do penitenciário ali, gente. Quem quiser comprar, preço de ocasião. Não, mas o melhor de tudo foi o comentário. Presta 0 hora, por favor. O comentário foi aí que não tem como não remeter ao Almir. Né, o comentário do superintendente de segurança, alguma coisa assim. O cara falou o seguinte, avisaram pra ele, olha, é perigoso. Tá meio, como é que é aqui, ó? A fuga ocorreu na Santão, comboio das viaturas, dezenas de viaturas, pá. Aqui, ó. O então secretário de segurança pública, André Mendes da Silveira, disse que não havia motivos para preocupação. Quando informaram ele, os agentes prisionais chegaram a reclamar que as celas não são seguras. Não há motivo para preocupação. Não, e o melhor é o então secretário, né? Foi demitido, né, provavelmente. Ai, sim, né, cara? É brincadeira, né, querido? Estamos tudo perdidos, eu acho. Estamos tudo perdidos. Não dá para confiar em ninguém, né? Só na Almir que tem. Um preso quando sai, quando foge, ele não pode ir pra casa, né? Não, eu fico pensando... Pegaram na rodoviária. 51 presos foram recapturados. Os caras têm que ser muito boca aberta, né? Não tem que fazer, meu. Os caras conseguiram. Como não tem que fazer, cara? Olha só, apresentou é preso, tá? Foi preso. Mas os caras são boca aberta, Gagê. Eles saem e vão lá pra casa da mãe. Pois é, cara. Mas eles vão pra onde? Onde é que tu iria? Eu também iria pra casa da minha mãe. Eu iria pra Campo Grande, cara. Sim, só porque tu tem família em Campo Grande. Já sabemos. Campo Grande, então. Mas é dinheiro, mano. Ah, dinheiro de menos, cara. Vai lá e foge. Mas como é que tu vai se alimentar? Tu vai viajar? Cara. Ontem passou na TV aquele filme Em Busca da Felicidade, né? Com o Will Smith e o filho dele. E tem muitas, nada a ver com o presidiário, mas ele passa várias noites na rua porque ele não tem pra onde ir. Não tem dinheiro pra pagar um hotel. Mundo pro filho, né? É, não, é que eu só usei o exemplo do filme. Dorme, cara. No metrô. É, é bom, o filme é demais. Só que, tipo assim, o preso tem a mesma situação. Ele não tem podia, não tem dinheiro. Não tem, né, a menor, tipo, infraestrutura. Ele vai ter que roubar alguém pra conseguir dinheiro. É, pra conseguir um lugar, cara, pra dormir. Tem que sumir, cara. Primeira coisa é sumir. Acho que esses 21 que não foram recapturados. A primeira coisa é ganhar, é ter dinheiro pra sumir. Mas o cara é ladrão. Pra sumir tem que ter ser caro. Okay. É caro sumir. Assalta o cara ali, pega um dinheiro e vai embora. Pega o mercadinho, hein? Vamos ouvir o cajê. Quer que ele assalte o mercado? Assalta o mercadinho do gringo aí. Fica a dica aí, né? Tem uma hora do filme que o Will Smith, que o personagem, né, do Will Smith, ele tá completamente sem dinheiro e ele vai doar sangue, porque lá eles pagam, né? Eles pagam, né? Eu fiz muito isso na PUC, ganhava suco e um baita sanduíche. É, suco e sanduíche. Lá ele ganhou. Eu andava uma semana sem fraco, ele ganhou 21 assim. Dólares pra doar, eu acho que era, sei lá, meio litro, não sei, era um pacotinho grande, assim, né? Só que, tipo assim, o cara não roubava, né, velho? Ele fazia de tudo, assim, pra... Sim, sim. E acabou o milionário, né? Acabou milionário. Só doando sangue. Não. Entrou... Sequinho, mas milionário. Ele entrou no ramo de bolsa de valores, assim, acabou se dando muito bem. Mas foi real, né? Um baita filme. Doação de líquidos do corpo, todos eles geram dinheiro. Tá bom, pronto, né? Defesa Civil alerta a região sul do Brasil para que procure abrigo em caso de chuva e vento forte. O ciclone extratropical vindo da Argentina pode causar temporais. Tudo que vem da Argentina é ruim, né, cara? Impressionante. Não, nem tudo, cara. Da Alessandro. Da Alessandro, por exemplo. Linha Azul. A carne, a gente. Carne. As próprias argentinas, né? Escudeiro, não. As que não fumam. Ah, as argentinas não fumam. Kavenag, tu também não sabe. Kavenag e escudeiro não sabemos ainda. Não sabemos, não. Jogaram bolacha. Ah, mas né? E aí? Bom, os ventos podem chegar a 100 km por hora. A Defesa Civil Catarinense divulgou orientações para que as pessoas evitem o trânsito em locais abertos, próximo a árvores, placas ou objetos que possam ser arremessados pela força do vento. Será? Em caso de alagamento... Basicamente todos os lugares. Basicamente todos os no lugares. No meio do campo de futebol talvez seja... Em caso de alagamento, a população deve evitar o contato com a... Não beba esta água da rua, da chuva, com a... Não, para prevenir o contágio de doenças. Mas dá para beber. Nem vá para rua também. Se ela cair no chão, dá para beber, né? Que é a água mais pura que tem, fica com a boca aberta. Não, não, não é a mais pura. Tá louco. Ô, na minha época, não, não, na minha época de guri era. Tá bom, cara, o que tem de poluição no ar. É a água que sobe e vira chuva, ela veio da terra. Não, e ela passa como assim? Não, partículas de poluição. Ela, tu não sabe como é que é o processo da chuva? Faltou essa água, faltou essa aula. Não, aula para um pouquinho, cara. Não, mas ela é... A água derrete, sobe. Eu, na época do colégio, aprendi que a água mais límpida... É, mas isso era há 30 anos em ZH, né? Eu tô passando o que eu fiquei sabendo, né? Demorou um pouquinho pra passar essa informação, mas é o que eu tô sabendo. Desenvolve o spam, hein? Tá aí, as caixas, as águas que caem nas caixas d'água. É pra, hoje em dia. As caixas d'água são tapadas. Não, algumas não. Não, não, é pra essas águas coletadas... É da chuva. Das chuvas, por cisternas, elas são aproveitadas pra descargas em vasos. Claro. Sério? Pra banho. No duro. Exato. Banho, não. Banho, sim. Banho de cachorro. Tá, então, Lelê, tu faz um e-mail, os detalhes, manda pra todos você os contatos. Você que é meu ouvinte, que gosta das coisas que eu falo, não abra a boca quando estiver chovendo, tá? As duas pessoas que gostam do Lelê. Ô, meu, deixa eu continuar aqui o alerta da Defesa Civil. Todos devem ficar atentos. Super útil esse alerta. Não ande na rua. Não, não respire. Não faça. E não beba contato. Água do esgoto. Do esgoto, obrigado. Qual é o próximo aí? Aí quando dá enxurrada, e aí a Defesa Civil não dá alerta, reclama. Sabe o que é legal? No Brasil ninguém alerta as pessoas. Sabe, que é legal, aí quando alertam, as pessoas catiram o outro. Sabe o que é legal? Perto de placa. Se a Defesa Civil se pressou pra fazer um alerta desse, é que deve ter nego que deve ir. Ó, tá chovendo, vou lá beber a água do esgoto. Sabe? Deve ter gente que faz isso, né, cara? Vai beber uma aguinha do esgoto. Qual é a próxima dica aí? Não ande com o pneu furado do seu carro. Se houver chuva de granizo, o conselho é ir para lugares com boas coberturas. Olha aí, boa, não de vidro. Como, por exemplo, os banheiros das casas que, além do telhado ou laje, costumam ter forro próprio. Só pro banheiro. Durante as chuvas, portas e janelas devem ser fechadas e os moradores não devem manusear nenhum equipamento elétrico ou telefone em função das descargas elétricas, os raios. Não dá, chovendo, cara, não pode jogar um videogamezinho. É uma baboseira esse alerta. Tá chovendo, tu não pode ligar TV, tu não pode jogar um videogame. Tomar um banhozinho. Ou fazer cocô. Elétrico. Fazer cocô. Não pode fazer nada. Se for dar uma cagada e tuitar, não pode. Arrumar a antena. Se eu for aos pés, durante a chuva, com o meu iPhone pra tuitar, eu posso tomar um choque. Pode. Se ele estiver ligado na parede, sim. 3G, você aproveita pra dar uma Beleza, se é uma chuva, tu joga seu iPhone na água, porque não vale nada mais. Inflação de janeiro é a maior desde abril de 2005. O índice da inflação ficou em 0,83% no mês passado. Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 5,99%, 6%. Os alimentos e os transportes foram os maiores responsáveis pela pressão da inflação em janeiro. Pressão. E o salário, ó. A cada 2 minutos, um motorista é multado em Porto Alegre. Ah, tá sem carteira já, cara. Qual será ele? Quem será ele, né? Esse cara aí é um pobre coitado. De dois em 2 minutos. Cada 2 minutos ele é multado. A maioria das 25 mil infrações de janeiro foi detectada por equipamentos eletrônicos. Todos os registros feitos por equipamentos eletrônicos se referem a excesso de velocidade. O restante das infrações foi feito por agentes de fiscalização. Aí é o celular, o cinto de segurança. Sabe que eu não tenho nenhuma multa na minha moto, cara? Eu tenho uma moto há 2 anos e meio, não tenho nenhuma multa. Parabéns, pô. Eu tenho o Luciano da Silva Lopes, IQC4418. Pode botar aqui na van, 34, 27, 42. Cara, tu é um idiota completo, cara. Pode entrar no Dyer lá e ver. Não tem nada. Repete. É um desgraçado, é Detran. Desculpa, no Detran. Repete. É na van? É, o não é burro, né? 30-14-24-93. Isso. Tu já deu a placa, né? IQC4461. E só pela placa os negros já têm teu endereço. É. Não. Ah, não. Não pode mais. Eu achava isso também. É uma bergenteira. Ah, então mudou. Agora precisa da mais uma Chumbregas lá. Mas o que precisa é o dele também. Passa o teu Chumbregas aí. Não. Mas no documento o carro não vem mais endereço da pessoa. Não vem mais, justamente por causa disso. Então passa o endereço uma vez. As pessoas roubavam o carro com o documento e iam na casa da pessoa. Ok. Sim, porque ali tá a chave da casa, tá a chave. Quando me roubaram o carro, tinha tudo. E eu falei pros caras, os caras estão assim, ó, meu, esse endereço não é o meu, viu? Eles não, beleza. Por falar em Detran, nosso querido Túlio Milman diz aqui no Informe Especial que um morador de Porto Alegre que pagou antecipadamente o seu IPVA recebeu em casa, como previsto, o seu certificado de licenciamento para o ano de 2011, mas com um errinho. O documento enviado pelo Detran era de outro condutor e de outro veículo. Feita a queixa, veio o segundo desconforto. O Detran não remete uma nova via corrigida para o endereço. Mesmo que tenha errado. O motorista idiota é obrigado a ir pessoalmente num centro de registro de veículos automotores para tentar conseguir o certificado correto. Aí tá errado. Errou, corrige o erro. E né, documento pelo qual ele pagou. Antecipadamente. Vou ajudar o governo, vou pagar antecipadamente. Quis desconto. Uma vez eu comprei uma televisão pela internet, a televisão veio estragada, né? Chegou lá em casa, liguei, uma televisãozinha estragada. Aí eu liguei, gente, vocês mandaram uma televisão estragada. Ele não, então tá, o senhor coloca na caixa de novo com os isopores que a gente vai passar e vai pegar. Não, mas dificilmente eu tô em casa. Então leve pro seu trabalho a televisão. Uma caixa de televisão tem tamanho dessa sala aqui. De motinho. Aí eu vim aqui, trouxe, Porã me deu uma carona. Peguei a televisão, trouxe pra cá. Ficou 2 dias a televisão aqui. Aí eu pensei, bom, vamos trazer a televisão amanhã, né? Eles erraram, eles mandaram a televisão estragada. 35 dias. Aí tu aprendeu, né? Sabe o que eu falei pra eles? Né? Vai tomar no olho do teu... Falei isso pra eles no telefone. E desliguei. Que legal, né? Pediu dinheiro de volta. Pediu dinheiro de volta. Cara, quando uma empresa... E aí o que aconteceu? Pediu dinheiro de volta, eles me deram dinheiro de volta. Quanto tempo depois te deram dinheiro? Na verdade, quem devolve vira crédito no meu cartão de crédito. Ah, ok. Entende? Aí eu comprava o cartão de crédito e eu ganhava aqueles créditos. Eles devolvem pra empresa o cartão de crédito e o cartão de crédito me transforma. E aí, isso tá, o cara errou, eles têm que. O cara mandaram uma televisão estragada pra mim, eu viro prioridade da vida deles. Não. Pô, o cara foi lá, pagou, comprou, tem que arrumar minha vida. Cara, né? Cliente, esse é o mundo ideal. Não, né? É prioridade na vida de ninguém. Não, eu vou dizer até que momento tu é prioridade. Não, que sabem fazer negócio. Pra esse tipo de loja, tu é prioridade até o momento que o teu pagamento foi aprovado pela administração. É, isso aí. A administradora do cartão de crédito. Depois tu deixa de ser prioridade. Não é nesse departamento. Claro. É nesse departamento. Aí sabe o que aconteceu? Eu comprei uma geladeira pra avó noutra loja. Pela internet. E aí deu certo? Tudo certinho. Uma amiga nossa, parceira aqui da rádio. Que bom, cara, que legal. Tá bem, foram esses os destaques comentados do Clique RBS, Marcelo. Verdade, vocês se aproveitam do microfone. Tá com cara de mais louco hoje, Marcelo. Se aproveitam do microfone pra conseguir descontos, né, em algumas lojas. Não, isso não existe aqui, Marcelo. E querer dizer que são do Pretinho Básico e aí que tem que ter... Tem que passar por situações melhores. Isso não existe aqui. Apesar de termos salários baixos, nós usamos o nosso salário para comprar o que nós precisamos. A vida é assim, ou queremos. Não é só porque vocês são do pretinho básico. Cara, ser do pretinho básico vai fecha ser muitas prioridade portas. Nas lojas. É, inclusive fecha a porta. Fecha, né? Muitas não abre portas. Fecha a porta. Eu sou do pretinho básico, não, não, por favor. Ah, o americano foi pego no ato sexual num concurso de animadoras de torcida, cheerleaders. O homem foi preso porque estava se utilizando da sua mão e do seu membro, e manejando o seu membro para cima e para baixo. Ele tá calma! Suspeito calma. Cheirava álcool e falava de forma arrastada. Sinal de que estava alcoolizado e tinha ingerido bebida alcoólica, que possivelmente gostosa. Deixa o cérebro um pouco gostosa. Mais leve. Gostosa! Mais ou menos assim que nem o KG. Gostosa! A gente tá sempre com cheiro de álcool. Gostosa! Fala de forma arrastada. Gostosa! Esse é o KG. É, Marcelo. Uma cozinheira nua vai apresentar um programa de culinária na TV de Hong Kong. Lá de Hong Kong. Ah, em Hong Kong eles estão assim, sempre na frente. A né? Flora Xexungze. Opa. Como? Flora Xexungze. Ela vai mostrar o Xexungze dela. Vai usar apenas um avental transparente. Apresentando a cozinha maravilhosa da galera. Fica a dica aí. Pra não se sujar. O nome não vai ser a cozinha maravilhosa de fora. Vai ser qual? Vai ser masculino. É o outro gênero. É. Ela disse que quer fazer com que os homens se interessem pela cozinha. Ninguém vai prestar atenção na receita, burra. Quem aqui cozinha? Alguém cozinha? Eu cozinho muito. Se eu cozinho, eu não. O problema vai ser que toda a comida vai ter cheiro de peixe. Aliás, eu queria deixar uma dica. Eu queria deixar uma dica pra você que faz peixe em casa. Opa! E depois lava a louça. Opa! Deixe para lavar o que você usou no peixe por último. Tipo, usei uma faca, usei uma colher, usei um prato, tudo que tocou no peixe. Mas é muito bicha mesmo. É impressionante a quantidade de lixiça. Mas por quê? Não, senão tudo que tu vai lavar depois que tu lavou os troços do peixe vai ficar com um cheiro de peixe. Vai ficar gordurado. Na esponja, isso. Mas então, assim, é muito bichona. Com ovelha isso não acontece. Não, faz uma ovelha em vez de fazer um peixe. Mas uma coisa é ovelha, outra coisa é peixe. Mas come o capincho. Capincho fica dois dias suando. Capincho. Gente, e uma elefanta acertou a vitória do Green Bay Packers no Super Bowl. Packers. Lá na final do Super Bowl dos Estados Unidos do futebol americano soccer football. Dos Estados Unidos. Não é soccer. Não, não é soccer, Marcelo. Do American Football, não. Da final do Super Bowl. É o Super Bowl, cara. 111 milhões de espectadores. Das maiores audiências da história da humanidade. Telespectadores. E a Cristina Aguilera cantou o hino que nem Vanusa, né? Errou. Tudo. É verdade. E olha que bonito. A elefanta acertou a vitória, gente. Como? Na semana passada, o zoológico colocou duas melancias pintadas com as cores dos dois times. E a elefanta, que se chama Jenny, tá ali a imagem dela, esmagou a melancia do Pittsburgh Steelers. Indicando que os Packers sairiam vencedores. Os Packers. Os Packers. Que nem o povo Paul lá, né? Agora é elefanta Jenny. É o que a gente faz com o Porã. Sempre antes de um jogo, a gente bota o Lele e o KG sentados. E aí a gente pega e larga o Porã. Antes do Grenal. E aí no colo que o Porã sentar é que vai ganhar. No último Grenal, agora o Porã sentou no colo do KG. É a única vez que eu quero que o Inter ganhe. É quando o Porã vai fazer... É brincadeira, vocês falam muita bobagem. Obrigado, tá, Marcelo? Bobagem. Muito obrigado. Aí. Bobagem. Não se preocupe com a sociedade. 1:20, vamos dar uma girada. Vai aí, Potter. Frases edificantes, quem manda pra gente é o Cássio. Ele pede pra mandar um monte de coisa pra um monte de pessoa. Manda aí, meu. Manda, faz o que você tá pedindo, cara. Manda aí um, pode ficar tranquilo, Almir. Tranquila. Pra advogada doutora Cleide, que tá sempre sintonizada. E um é verdade pra minha namorada Marciele Zen. Zen, né? Estão completando um ano de namoro na semana. Que momento. Por isso que ainda é Zen. Ainda é Zen, viu? O meu nome é Magrão? É Cássio. Daqui a pouco vai virar 100%. Marcele Stress. Queria dizer que amo ela. Amo ela. Coração de galinha, amo ela. Pensando nela. E como fazê-la feliz. Um ano de namoro. Aí, é coisa linda. Ah, beleza. É a amo, tá, meu? A amo. Amo ela aqui. Amo ela e fica feio. Todos só olham o tamanho do cocô. Mas ninguém pensa no esforço que eu fiz para fazê-lo. Barbaridade. Como eu queria pagar todas as minhas contas, que nem eu pago, São Longuinho. Só dar 3 pulinhos e pronto. Tchê, mas eu pago minhas contas assim. Dormir em cima de uma balança só pra ter o sono pesado. Está tão difícil de andar no trânsito que daqui a pouco o governo vai cobrar IPTU do meu carro. É boa essa, né? Tá parado, então é plantado, né? As piores invenções da humanidade foram: 1, bomba atômica. 2, as drogas. 3, fazer um coraçãozinho com as mãos. É. O... Outro tava pensando nas melhores, cara. O ar-condicionado é uma delas, né, cara? É, mas nada supera a maionese, né? O ar-condicionado, o fogão. A maionese, cara, é imagina se você vê onde tivesse fogão. Cara. O avião, cara. Ah, energia avião. Elétrica, energia. O telefone, elétrica. Cara. Ah, telefone. Ah, tá. Tudo depois a da pornografia. Para, velho. Pornografia incrível. Para, meu. Deixa eu falar um troço. Esses dias alguém tweetou, não sei quem, que hoje em dia, pra ter conforto, basta duas coisas: ar-condicionado e geladeira. Energia elétrica. Né? Energia verão. Elétrica, basicamente. Não, no verão, é. O cara tuitou no verão. É. Lá no inverno ele vai tuitar. Aí deixa ele sem água. Deixa ele sem água. Geladeira e banho quente. E pelo jeito internet também pra esse cara, né? Porque fica tuitando que as coisas importantes pra ele. Pois mano. É, deixa o cara, né, meu? Eu acho que o que falta na humanidade é um óculos com Photoshop embutido, um aparelho de surdez com um tradutor em 11 línguas. É, boa. Um espelho com baixa resolução. Certo, é bom, o cara se vê melhor. É, exatamente. E um produto que realmente emagreça a pessoa. E Ctrl-C. Já existe esse. E um amenizador de volume de voz de mulher também, né? Boa. É. Boa. É um atenuador. Antivírus pra encontros amorosos. Antivírus. E também é. Quem mas sabe? Antivírus pesa muito, cara. Aí. Um Ctrl-Z, né? Ctrl-Z pra batida de carro. Ctrl-Z pra tudo. Pra tudo. Ctrl-Z pra tudo. Ctrl-Z na vida. Mas ia ser um Ctrl-Z nessa vida, imagina? Todo mundo. Voltar tudo que não gostei disso que eu fiz. Outro que eu queria era o Ctrl-S. Isso é muito chato, meu. iPhone com flash, cara. Isso ia ser legal. Pô, já existe, cara. iPhone com flash já tem, cara. É? Lamento de filmar. Lelê, tu não tem um iPhone. Tem iPhone com filmadora? Tu tem um antepassado do iPhone. Filmadora. Vai daí, KG. O político tava dando uma entrevista coletiva pra um colégio. Aí o político lá falando e tal, o menino levanta-se e fala: político, meu nome é Bruno e vou fazer duas perguntas. É verdade que o senhor contrata parentes para trabalhar e sem serviço, sem concursos públicos? Caraca. E outra, toda vez que alguém encara o senhor de frente, desaparece? Aí nesse meio tempo toca o sinal do intervalo, todos saem. Esse aí. 30 minutos depois retornam para a coletiva. Outro menino se levanta e pergunta: senhor político, meu nome é Paulo e vou fazer 4 perguntas. É verdade que o senhor contrata parentes para trabalhar sem concurso público? Outra, toda vez que o senhor encara o senhor de frente, alguém encara o senhor de frente e desaparece? Mais uma, porque o sinal do intervalo tocou 30 minutos mais cedo? Ah. E a quarta pergunta, onde está meu amigo Bruno? Fala, Lelezinho, e aí? Fica muito irritado após que uma... que houve, Lelê? Tá muito irritado. Tá irritado, mano. Com não, o quê? Não, isso é uma piada. Tatuagem. Ah, é uma piada. É uma piada. Se eu tivesse ditando, eu tô muito irritado com o Celso Rotti, por exemplo. Também. E tal. Também. Ah, não, mas a gente fala daqui a pouquinho, então. Posso falar? Posso falar uma coisa que eu tô irritado? Pode. Que eu estive no shopping aqui agora. Certo. Atenção, pessoal. Vocês aproveitam. Mete a boca, Lelê. Mete a boca, Lelê. Eu acho um absurdo. Pessoal de vocês. A administradora do estacionamento oferecer 15 minutos de tolerância pra te não pagar. O que que tu faz em 15 minutos num shopping que a gente chega de carro? Um monte de coisa, cara. O quê? Não, me fala o quê? É uma então, gentileza, eles poderiam, eles poderiam não dar 15 minutos de tolerância, cara. Entra numa loja, compra uma cueca e sai. Aí tá, então. Impossível. Não tem como. É. Tem? Não tem. Tem. Não é que tu entra na catraca até tu parar, achar um lugar pro teu carro, demorou 3 minutos. Obrigado. Aí tu sai até tu chegar na loja, mais 2 e meio. De uma vaga boa, mais 2 e meio. Vai no Natal, Maurício. Eu já fui no cinema e saí no Natal. Não, aí tu vai numa loja, tem a fila pra comprar, né? Tá louco, não, mas peraí, cara. Eu não sei se isso eu é lei. Eu já tive um encontro no shopping em 15 minutos. Eu não sei se isso é lei, mas é. Mas me dá um beijo, é uma. Me dá um beijo, não, me dá um beijo, não, é que eu poderia, sou não. Não, mas tudo bem. Estacionamento de motel eu nunca pago, cara. Mas 15 minutos eu vou embora. Mas é isso que eu digo, então, ó. Ou tu dá 30 minutos, ou não dá, então. Dá zero. Mas tem shopping que dá 25 minutos. Mas eu tô falando do shopping que deu 15. Mas então vai nos que dá 25. E olha o que eu fui fazer. Fui comprar ingressos para o Planeta Atlântico. Olha, que beleza, Lelê. Camarote, Lelê. A galera fica achando que é Barbadinha, que a gente trabalha aqui. Tá aqui, ó. Comprei 4 ingressos. As pessoas acham que a gente tem um talão. É. Que a gente anda brinca, né? Talão de ingresso. A gente não compra ingresso. É. A gente paga, gente. Mas tu não ganhou teu talão de ingresso? Não, cara. Eu fui na rede. Renner agora. E tinha aqui, fila, ó. Hein? Tinha fila. Atenção, tinha fila. O planeta vai bombar. Peçam pra mim, foi centralizado em mim esse ano o ingresso pro planeta. Pode pedir pra mim, que eu tô distribuindo de graça ingresso. Então, tá todo o pessoal que tá pedindo pra mim aí os ingressos, pode pedir pro Potter. O e-mail é pora@. É esse, né? Ingresso para o planeta no pora@atlantica.com.br. Mandou e-mail, ganhou. Sabe o que é o mais legal? Sabe o que é o mais legal nessas horas, assim, ó? As pintas, umas pintas que tu não vê há muito tempo. Muito tempo. Há muito tempo, cara. Aí as pintas te mandam um torpedo de aproximação, assim. Pá! Ex-namorada que já disse que te odeia, agora te liga querendo ingresso. Manda um torpedo de aproximação há duas semanas do planeta. Ah, encontrei aquela camisa do nosso time de futebol, tá afim de que eu te devolva, e pá. E aí, velha, lembrei de ti, velha. Aí tu, ah, beleza, pode mandar. Passa dois dias, vem mais um torpedo daquele magrão. Vem cá, meu, a propósito, quando eu for lá te levar a camisa, será que não rola dois ingressinhos pro planeta aí? Ah, não dá, né, velho? A gente não tem, cara, a gente não tem como atender toda a nossa rede de relacionamento, velho. Não, isso aí, entendeu? Tem não tem, cara. A minha irmã, por exemplo, vai comprar ingresso pro planeta, entendeu, velho? E outra, tu, pista ainda. Tu que me pede ingresso, não é do meu relacionamento. Tu não é, eu não pedi pra te conhecer, cara. Não, tem outra coisa também. Ingresso, meu mecânico me pede ingresso. É ruim. Então vamos lá, cara. Muito irritado após ir à reunião de pais e professores no colégio, o pai reclama pro filho. Pô, guri, eu faço um sacrifício gigante pra pagar a tua escola e a professora vem me contar que dos 20 alunos da sala tu é o pior. O pior! O pior! Pô, a situação podia ser pior, né, pai? Pior? Como assim? É, podia ter 40 alunos da sala. Esse é o Lilezinho. Verdade. Peraí, deixa eu falar um negócio legal aqui, cara. A nossa querida agência DCS lançou o segundo livro da série Postais, tá aí na mesa, com o perfil dos gaúchos mostrando a diversidade de gostos, sons, hábitos e consumo. É verdade. Dos gaúchos, a maioria dos gaúchos, 67%, vou pensar algumas pensa. Alguns pensa, momentos do livro pensa, aqui, tá? Pensa. A maioria dos gaúchos, 67%, levanta antes das 7 da manhã. Bom, é mesmo? Quantos por cento? 67%. Ah, tô bem fora. Tem que ir pra guerra, né? E 65% deles leva até 15 minutos pra tomar o café da manhã. É, uma boa média. Os que vivem nas regiões sul, capital e fronteira não levam mais de 10 minutos pra completar a primeira refeição do dia, composta por café, pão e leite. Com algo mais, dependendo da zona. Na fronteira, por exemplo, junto com o café da manhã, os hábitos incluem o chimarrão. Sim, na fronteira, né? 76% dos gaúchos preferem os programas de notícias, seguidos por filmes, e as novelas ocupam somente a terceira opção dos gaúchos. É, por isso. Papel noticiário, né? Meu pai viu o noticioso. Liga a TV que tá na hora do noticiário. 45% da população do Rio Grande do Sul almoça em casa sempre. Bom. Enquanto outros 28% mantêm o hábito de almoçar fora de casa e 27% fazem um revezamento dependendo do dia e das possibilidades. Posso mandar uma aqui? Pode aí, gauchão. 57% dos gaúchos gostam de uma boa pintada. Aqui, ó. Apreciam pintura. 57% dos gaúchos gostam de uma boa pintada e 49% adoram arquitetura. Vamos entrar aqui no nosso negócio aqui, ó. Estilo musical. 30% prefere o sertanejo. 23% o estilo gauchesco. 10% pop, 7% rock e 4% MPB. O rock está morrendo. O sertanejo está na frente do gauchesco, cara. Tu vê, né? É que existe aqui agora o sertanejo gauchesco, né? Que tem uma, não tem uma esses tchê, não sei o quê. Que não tem não, uma, não cara, tem uma é certa... As fronteiras estão caindo, não, né, é que cara? Tá tudo muito, muito parelho, né, cara? É que é uma música country, por essência. Exato, o sertanejo gauchesco. É muito próximo, né? Em São Paulo, cara, já tá ocorrendo um evento. Cara, em São Paulo agora tá ocorrendo um evento já chamado Micareja. Igreja. Que é a micareta com o sertanejo. Não, aí já tá. Daí como já é que eu não fui nesse evento ainda? O futebol é o esporte preferido dos gaúchos, 75%, seguido pelo vôlei, 31%, que é praticado por apenas 5% dos gaúchos, enquanto que 23% dos gaúchos joga futebol. 5% que joga vôlei são gays. Então a população de gays no Rio Grande do Sul são só de 5%. Não, cara, não é nada. Não, mas é o pessoal que vem de fora. É, a migração, Maurício. No cinema, 22% prefere rir com comédias, 13% prefere ação, 10% romance e 7% drama. A pesquisa mostra também que o gaúcho lê um livro a cada 4 meses. Isso me impressionou, cara. Um livro a 4 meses é impressionante. É muito pouco. Eu conheço gaúchos, né? São 3 livros por ano, cara. Infelizmente, eu me relaciono com vários aqui no Rio Grande do Sul. E do meu círculo de amizade gaúchos, assim, não lê um livro a cada 4 meses. Algum de vocês lê um livro a cada 4 meses? Não tem essa média, cara. É, não sei. Eu leio. Ah, eu leio mais de 4 livros por ano. É que certo, depende muito do livro, né, cara? Tem livro que o cara mata em 3 dias. Tem livro que o cara demora 3 meses. Vale. Não vale esses folhetos que tu ganha ali no não, cara. Ali. Não, cara, biografia. A biografia. Eu li o folheto todo. Paulo Coelho não vale. Maia tem 400 páginas ali em 3 dias. Depende do interesse. 3 dias, tu leu? 3 dias, cara. Mas é um livro bom, é um livro. Tava na praia, tava com tempo sobrando. Tava na praia. Tá, deixa eu acabar aqui rapidamente. Aqui o gauchão falou que 57% dos gaúchos têm preferência pela pintada, né? Pela pintura. Exatamente. É verdade, gauchão. 83% dos gaúchos deseja fazer uma viagem dos sonhos, sure, de preferência para um lugar ensolarado. E aí o Rio de Janeiro aparece como destino de sonho de 11% dos entrevistados gaúchos. E 77% declara o churrasco como o prato preferido. 53% identifica o cavalo como o animal que tem a cara do estado do Rio Grande do Sul. Eu não tenho cara de cavalo. Ah, não, dá licença. Legal, muito legal o trabalho aí da DCS, massa, parabéns. Né? Muito legal. E como é que adquire? Tem outros aqui, viu? Não sei. Acho que não adquire. Não adquire? Não adquire. Não adquire. O atleta que tem mais a cara do Rio Grande do Sul, não, vocês querem saber? Claro. Quem é um atleta que mais Ronaldinho tem a cara? Gaúcho. É, Ronaldinho 33% Gaúcho. 33% dos gaúchos, Ronaldinho Gaúcho, segundo Daiane dos Santos, depois Falcão, que não é gaúcho, né? O é catarinense. O que tu viu aí, Potter? Se o Rio Grande do Sul fosse um país, qual seria? 38% dos gaúchos diz que o Rio Grande do Sul seria o Brasil. E aí depois seguido de Uruguai. Com 11% e Argentina com 9% e Itália com 8%. Depois tem mais um monte de coisa. E outra legal aqui, ó, com quem você mantém mais contato? Com maior frequência e por mais tempo. Primeiro lugar, amigos. Cheers. Segundo lugar, colegas. Terceiro lugar, filhos. Quarto lugar, mãe. Quinto lugar, esposa. Sexto lugar, irmãos. Sétimo lugar, vizinhos. E em último, esposo. O esposo é sempre esposo o último. Esposo é o último colocado. Não, cara, é muita mulher solteira. Ó, aqui, ó, tá aqui, ó, esposa. Sim, querido. Mas é que é muita mulher solteira, entendeu? No Rio Grande do Sul, tu acha? Sim. Mas faz a leitura da pesquisa. Tá, mas se tem muita mulher solteira, tem muito homem solteiro também. Tchê, exatamente. Não necessariamente, nós temos mais mulheres do que homens. Estado, mas legal, não é tanto assim, né? Mas é muito legal essa radiografia aqui, cara. É legal, ajuda, cara. Ajuda a entender melhor o Rio Grande do Sul. Claro. Como assim entender melhor, cara? Pelo amor de Deus. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Pô, Pianjas, esta terra que te acolheu tão bem depois que tu foste expulso de Santa Catarina. Fala de novo. Expulso. Eu vou acabar no Paraná, cara. Não, Paraná é muito perto. Vamos pros classificados. Preciso vender minha câmera fotográfica. É uma Sony Cybershot com 12 megapixels, zoom ótico de 4 vezes, Full HD, cor prata. O valor dela no site oficial da Sony é R$ 799. Tô pedindo metade do preço, R$ 399,50. Motivo da venda, preciso dar uma entrada na faculdade para poder parcelar minha dívida e estudar neste semestre. Vamos lá então, vender a câmera Sony do parceiro aqui. Vendo câmera Sony, @gmail.com. Opa, Full HD, legal, hein? Legal. 12 megapixels. Bom, hein? Mais barato que a mochila do Potter. É verdade. A mala. Meu nome é Brenda e sou de Caxias. Preciso urgente da ajuda de vocês. Tô vendendo meu computador da Positivo. Passo as especificações para quem quiser entrar em contato. O conjunto, aliás, e junto com ele, o REC, a mesinha e a mesinha, o rec, a mesinha que ele fica, o popular vale mesinha que ele fica. Vale mais. Quero R$500 nos dois, o rec 350 e o brincadeira. Vale mais. R$500 nos dois, porque estão ocupando muito espaço no meu quarto e eu estou querendo um Note e dentro dele não deve, vai ter muito espaço, né? O 500 pila pelo computador e a mesinha. E a mesinha. Bom, sério? Ajudem-me. O e-mail para contato é vendopcpositivo@hotmail.com. Ô, Magnânimo! Ô, vizinho! Tá bonito de vermelho. Obrigado, vizinho. Tu fica bonito com essa cor. Obrigado, amigo. Tu acredita nos ET? Hã? Acredita em ET? Claro. Se tu acredita em ET, tu faz parte de 8% só dos gaúchos. Os gaúchos não acreditam em ET. Tá bem. Eu tô tá. com os gaúchos. Eu também tô com os gaúchos. Tá aqui na história do da Dux. DCS. A Dux tá no DCS. Vocês acham que a única vida inteligente é na Terra? Não, nem na Terra tem vida inteligente. É verdade. Boa, pô. Gente, a Inovalmir que tem, preocupada com a segurança das transações bancárias. Cara, eu fico impressionado. Vai abrindo e fechando empresa assim como quem abre e fecha um armário. Né? Ele mora na Austrália. Que dá pra abrir pra internet beleza, e fechar pela internet. Tô trocando. Só tem empresa lá na Islândia pra não dar problema. Como é que se chama uma empresa que tem várias empresas? Ela é um... Holding. Holding. Almir Holding. Exatamente. Que significa segurar em inglês. Segurando. Holding. Gente, estamos muito preocupados com a coisa da coisa bancária. Hã? Quê? Estamos muito preocupados com a mudança. Mas tu tá com a dicção um pouco prejudicada. Porque tu faz muitas vezes no banco, perde o teu cartão, aí clona o teu cartão, aí rouba toda a tua conta, aí acaba o teu dinheiro. Aí tu fala o quê? Daí a tua mulher te abandona, acaba descobrindo que tem algum problema na perna direita, aí interesse, circulação, diabetes, cara da depois demora, volta. Mas que azarão, hein? É horrível, gente. É o Lelê, aconteceu isso com o Lelê. O quê, cara? Entendeu? Como assim, cara? O Lelê não tá nem ouvindo o programa, deixa ele, cara. Fala, Almir. Se ligar no programa, Lelê. Aí, novo Almir, que tem um novo método para transações bancárias. Opa. Não precisa mais do cartão, gente. Olha, não precisa mais do teu cartão pra tu levar lá. Almir, só queria te lembrar que a gente não fez ainda o show do intervalo. É verdade. Que é a 1:30. Certo. Mas posso... Pode seguir, tranquilo. De repente eu faço um suspense e daqui a pouco a gente fala desse produto. Não vai nessa, nunca mais vou falar. Então, como é que funciona? É um novo caixa eletrônico. Um sistema diferenciado que te percebe, que tu te ouve o que tu fala. Qual a sua conta? Você chega na frente dele e pergunta, qual a sua conta? Você fala. Taraná, taraná, taraná. 70, 24, 24, 22. Tá. Daí ele, qual a sua senha? Eu sei. 70, 22, 12, 99. Né? 1980, que foi o ano que eu nasci. Minha senha pra tudo é 1980. Boa, Almir. Boa. Tu tem só 31 anos, Almir. Já fez tanta cagada lá, viu? Só com 31 anos. Esse nunca. 1980. De que minha senha pra tudo. Minha senha pra tudo. Qual é o signo, Almir? É Ares. Minha senha pra tudo. 1980. Almir é ariano, cara. Eu vou lá e falo assim, ó. 1980 na frente. Quanto dinheiro você quer? R$1.000. Sabe o que é o Miro? Sai R$1.000. Se tiver mais gente contigo, ele vai saber a tua senha. Mas aí. Ele identifica a voz? Mas se tiver mais gente, poderia levar teu cartão também. Poderia ver tua senha também. É verdade. Mas se o KG. Sozinho no cachorro. Se o KG chegar lá, oi, tudo bem? Eu sou o Potter. Não, mas aí ele reconhece a voz. Ah, isso não desenvolvemos ainda. Ainda não reconhece tua voz. Tá. Não reconhece tua voz. Tem que adivinhar os números direitinho. Tem que falar os números direitinho. Almir, deu pra ti, Almir. Acabou. Calma aí, o e-mail. Tá, e o e-mail, Almir? O e-mail, nós estamos sem e-mail. Que foi o e-mail hoje de tarde, mas nós estamos arrumando. É arroba egito.com. Hoje às 6 vamos liberar o e-mail. Alexandre Nelco Richard. Tá bom. Show de intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho. Obrigado pela audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Com Coca-Cola, comemore do seu jeito. Verão Colombo, muito mais para você. Nova skin, o cervejão. Se beber, não dirija, doutor Alcê. É papamenta! Dá um abraço aqui, doutor. Que abraço bom, doutor Pepe. O senhor tá forte, hein, doutor Alcê. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o Bolacha vai se apresentar dois detalhes, doutor Peter. Se eu conheço o meu amigo da Argentina. É data meta. É o Bolacho. Mário Bolacho. É o baita voador. É data meta. Baita voador. É bolante, né, doutor Dalle? Tem 1,92 m. É data meta. Altura de jogador, é verdade? né? O Jonas mandou uma carta pro Grêmio, doutor Cabeça. Ah, recebeu? Mandou uma carta bomba? Dizendo que gosta muito do Grêmio. Não parece. Legal, ele fez um pronunciamento oficial. Mandou uma carta. Aliás, mandou muito bem. Eu li o texto, mandou muito bem. Muito bem. Muito bem pra quem? Pra um colorado? É, Lele. Recebeu também, Lele? Não, cara. Não, mas, cara... Tá, mas os gremistas gostam de... O gremista perdoa os caras que cagam em cima. Então, e aí depois eles vão lá e cagam de novo. Amanhã, quarta-feira, vai pegar fogo o Catarinense. Por quê? Porque a decisão das vagas, né, doutor Potter? Já? É, bata sim, o Gauchão também, né? Gauchão também. Amanhã tem jogo isolado do Grêmio, né? E tem outro jogo. Ah, e agora me ocorreu... São Luís de Juiz. Me ocorreu um bom lugar pros presidiários de Floripa se... esconderem? Não, na torcida do Corinthians, cara. É, não tem como ser reconhecido lá. Como assim, cara? Só presidiário. Né? Eu queria aproveitar a sua rabeta, doutor Alceu. Que posso é isso, doutor Alceu? Sabe quem é que vai treinar o Atlético Paranaense? Não. Falcão. Ah, fechou? Que legal. Paulo Roberto Falcão. Paulo Roberto Falcão. Cara, eu queria relembrar a audiência. Tá, pensando que o Celso Rocha caiu, pegar ele. É, não. Eu queria relembrar a audiência que segunda-feira que vem volta o Bola. Boa! Bola aqui, né? O Bola do Rio Grande do Sul. Bola do Rio Grande do Sul. O Santa Catarina trabalha mais que a gente. Nunca parou, nunca parou. Nunca parou? Nunca parou. Pois é. Mas eu só queria relembrar. É que o futebol de Santa Catarina é mais forte. Mais, né? Vivo, mais vivo. Mais vivo, mais, né? Mais, é, não para. Cara, a doutora Sônia era isso, né, doutora Sônia? O Ronaldinho foi ver o show desão, tá certo, doutora Sônia? É esse, né? É esse. Ronaldinho que já garantiu. Ronaldinho que já garantiu presença no camarote do planeta, hein? É, tapa aberta. E era aí, pô, doutor. O Ronaldinho no final de semana jogando contra o Boa Vista, empatando em 2x2 contra o Boa Vista. Acharam lá um gol 3x2 e o Flamengo ganhou. Agora 2x2, o Ronaldinho Gaúcho jogando contra o Boa Vista no sol, suando com a camisa do Flamengo. O que tu queria? Não, se ele estivesse aqui no Grêmio, ele ia estar jogando pelo menos, Veranópolis. Já tá jogando ver. Que não, vacilo. Ia estar jogando a Libertadores. Né? Era pra estar jogando um Libertadores da América pelo Grêmio, cara. Não, pré-Libertadores. Ia já ia jogar na sombra também, né, cara? É, Libertadores só e jogar no Olímpico, né? Não no estádio do Boa Vista, Ronaldinho. Mas a Libertadores é muito burro, assim. É muito burro. Só jogo noturno, né? É deprimente. Não, noturno não deve jogar, não. Tudo tem o samba. Tá bem, era isso então. Obrigado, tá, doutor Alceu? Obrigado, Marcos Pianges, pela opinião. Claro, pela opinião sempre contundente de Marcos Pianges. Opinião. Só deixa eu fazer o capítulo final da mala, tá? Pois não? A mala. Vou acabar o assunto agora aqui, tá? O que vocês estão falando da minha mulher aí, meu? A mala que eu queria vender. É que no programa de ontem, Pianges, que tu faltaste às 18 horas, o Potter está querendo vender uma mala. Para o Porã. Uma mala para o Porã. Mas deve ter mala. Uma mala que o Potter comprou e pagou R$600 na época. R$642. Usou a mala 2 anos, é isso? Me emprestou essa mala. É, aquela lá. Uma mala verde, bonita. Essa mala já foi para Fernando de Noronha. Essa mala já foi, já virou o mundo, essa mala. É, pode ver que eu sou legal, empresto malas, né? Exatamente. E aí o seguinte, cara. E ele queria vender por 300 a mala. Só que ela não vale mais. Não, ela não vale mais. Como 300 que pra quem. Vale? Peraí, deixa eu te falar um troço. Agora é o outro lado da moeda. Ela não vale mais 300, Maurício. Desculpa, tá? Rapidamente. Só pra encerrar o assunto. Mas interessa muito. Ela, não, a galera tá ligada. A galera tá ligada. É a novela da vida real. É a vida real da chinelagem do Pretinho Básico, cara. Interessantíssimo. Quem vai comprar esta mala não vai querer pagar R$300 por uma mala já usada. Mas é metade do preço. Mas não interessa, ela já está usada. Mas é assim, eu compro a tua mala daqui. Eu compro. Vou encerrar o assunto. Eu pago. 300 pila. Ô, cara, eu tô querendo 300 pila. Eu tô querendo encerrar. Mas é 300 mais o Abitz e o IBF. O mas é uma mochila. Te acerta com o Maurício enquanto eu vou oferecer pra nossa agência uma cama. Que eu tenho. Tem o imposto sobre transferência de malas, né? Exatamente. O ITM. Ô meu, deixa eu dar um toque aqui pra você que está a fim de fazer seguro ou precisa renovar o seguro do seu carro. A HDI Seguros acaba de completar 1.200.000 veículos segurados. 1.200.000 é carro que não acaba mais. Poucas cidades do país têm 1.200.000 veículos. Será? É muito carro, né, cara? A razão deste sucesso é simples, amiguinhos. Inteligência e agilidade. Inteligência por criar um seguro sem penduricalhos, sem aquelas coberturas que só encarecem o seguro. Uhum. É porque muitas vezes a pessoa paga e acaba nem usando. E a agilidade por oferecer o HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro sem enrolação. Bateu? passa lá e tá pronto. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor, mas consulte um bom corretor. Bom. Não um corretor que vai te deixar na mão quando tu precisa dele. Boa. É verdade. Corretor bom é aquele corretor que tu bate o teu Boa. Carro, liga pro cara e diz, meu, resolve. E o cara vai lá e resolve Boa. Pra ti, entendeu? Boa. Ele te faz uma massagem. Exatamente. E ainda te faz uma massagem, no caso do nosso, Rafael Leite. Eu liguei pra ele esses dias pra pedir um negócio, ele já sabia que eu ia pedir. Né? Claro, da... porque eu falei. É, mas, tô... mas não interessa, ele tava ligado, ele atendeu o telefone assim, quantos dias? Isso. Ah, aí, beleza, aí depois fez massagem nos pés. Ah, bom. Que é pior demais. Ainda, né? Esse cara olha, deve pagar tem coragem de fazer vocês, massagem né? nos meus pés. Demais. Tem que, tem que ser realmente, você trocar pneu, né? E aí, Potterzinho, o que que tu tem aí? Uma piada, né? Piada do Potter! Apoio! Sabonetes Pedro Bial! Lava da cabeça até a ponta do seu pé! Oh, vamos ouvir o Pedro legal, Bial! Cara, Pedro Bial! Pedro Bial tá parecendo um abraço pra nós aí, Pedro Bial! E galera da Atlântida! Aqui é o Pedro Bial! Obrigado, Bial! Um grande abraço! Só a parte de vocês viram, não sei se vocês estão acompanhando o Big Brother, mas não, viu o que os caras fizeram ontem, cara? Não. Eles chegaram assim, de surpresa pra galera! Você tem que dizer quem é a pessoa mais falsa e quem é a mais traiçoeira de dentro da casa. Caraca! Todo mundo reunido na sala, assim. Ah. As pessoas tinham que falar que a mais traiçoeira é tu. E aí depois da votação era todo mundo vamos assim. Vamos fazer isso mas eu não quis dizer, mas isso. Beleza. Né? Todo mundo é falso. Vamos fazer aqui isso aqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer o mais falso. O mais que tinha que abrir minha boca. Tá, um por um. Vai, falso, falso é o Porã e o mais traiçoeiro é o Lelê. Ah, que isso, cara. Pô, não, isso nem de brincadeira. Cara, eu acho que o mais falso é o Piangers. E o mais traiçoeiro, sem dúvida nenhuma, é o Piangers. Pra mim, o mais falso é o Piangers e o mais traiçoeiro é o Piangers. Ah, só porque eu falei primeiro, né? É assim, vocês são todos falsos e traiçoeiros. E traiçoeiros. Eu acho que o mais traiçoeiro é o Maurício Amaral. que roubou a cantada e deu pro Cara, na verdade mesmo, o mais traiçoeiro é tu, né, Potter? É. Bom, se a gente parar bem pra analisar aqui City e tal... 3-3-3-3. É verdade, eu tô começando a pensar. Acho melhor não, né? Acho três melhor traições, não. Três traições. Acho melhor. Não, uma só já é o suficiente. Traiçoeiro é traição. Tu tá me provocando porque tu sabe que eu não vou falar, né? Não, eu sei que vai falar. Vai aí, na piada, Potter. Certo dia estavam reunidos o pai, a mãe e o filhinho assistindo TV. Aí o filho olha pra mãe e diz todo delicado, mãe, bota meu café. Aí o pai todo angustiado por ter um filho delicado demais. Guri, vai pro banheiro, fica de frente pro espelho dizendo bem alto até engrossar a voz. Bota um café! Aí o filho foi todo tristinho pro banheiro, ficou 2 horas em frente ao espelho repetindo a frase, até que conseguiu engrossar a voz. Chegando na sala da sua casa, ele diz em voz grossa, bota um café aí, mãe! Ah, esse, meu filho! Agora vamos lá pro bar provar que tu é macho lá junto com os parceiros lá! Aí foram o filhinho delicado, mas o pai, no bar repleto de homens da vizinhança, o filho bate no balcão e diz em voz alta, bota um café aí, garçom. É, com açúcar ou adoçante? Ai, gente, eu não treinei isso. Tem uma assim também. Quem marcola mais? O pai pergunta pro filho de 5 anos. Fala aí, filhão, o que você vê? Quer ser quando crescer? E o filho... Acho que eu quero ser puto. Que você disse? Ah, não, vai apanhar. Tirou. Espera no final do tirou o cinto e deu no filho, né? Não sei onde é que você aprendeu isso, mas agora vai levar e deu. Toma. Cara, que boa essa piada, né? É isso aí. Ela incentiva a agressão à criança, o preconceito, a homofobia, o bullying, a homofobia, tudo, né? Enche o filho de pancada. Calma. Depois de alguns minutos, muito choro. Volta lá no quarto do garoto. E aí, filhão? Fala agora de novo, papai. O que você quer ser quando crescer? Mudou de ideia, né? E o filho, mudei, papai. Agora eu não quero mais ser o puto. Eu quero ser o pateta. É triste, cara. É muito triste essa piada, cara. A gente bater nos filhos, ouçam. Que dureza, cara. É fruto como, meu filho? Né? Pede uma explicação mais apurada. Né? Puto como, filho? Puto tipo assim, como, mais ou menos. Puto como? Quem faz o puto? Defina puto. Puto não é palavrão, né? Eu acho que com A é. Claro que não é, né, cara? É o cachorro do Pateta, afinal de contas. Puto. Vai, Lelê. Entediada, a mulher vira-se para o marido. Lelê, esposinha, Lelê, hoje, hein? Oi? Um recado. legal pra galera. Spam, hein? Uma coisa legal. Água da chuva, cara. É só ficar detalhes, pessoal. Água da chuva. Como eu tinha spam aqui, eu criei o meu hoje. Eu falei uma coisa. Se eu pudesse dar só uma dica. Beba água da chuva. Tá formando uma nova chuva, abra a boca e beba água da chuva. Até eu diria mais, fica embaixo de uma árvore, que daí a água cai na folhinha e fica mais... Já vem um clorofila. Uma canequinha na chuva e depois também, tomar... Né? É, embaixo de um limoeiro, fica com aquele gostinho de limão, né? Sai limonada, meu limão, né? Meu limoeiro, meu pé de jacaranda. Mas aí a mulher entediada ali, olha pro marido assim... Ai, meu bem, já que não tem nada que preste na televisão, que tal a gente sair e se divertir um pouco? Fechado, querida. O último que voltar, tranca o cadeado do portão. Atira, né, que vai casar, né? Deixa eu meter a última aqui, então. Mas eu notei esse esquema, minha mulher, às vezes ela sai sozinha também, cara. Boa, nada. Boa, hein, Lelê? É isso aí, cara. Cara, mas isso aí é natural, né? Óbvio, esse é o segredo. O Lelê, eu vou me casar. Boa. O Lelê olha pra cara dela e diz, hoje eu quero sair só. Mas tudo muda depois de casar, Lelê. É. Sabe disso. Nada, né? Até eu acho que... a bermuda. O papo com a garota que conhecera no Facebook ia tão chato que o Garcia... pede ao garçom às escondidas que anuncie que há um telefonema pra ele lá no telefone do bar. De volta à mesa, diz a moça com ar funéreo, o Garcia. Ah, tenho que ir, a minha avó acaba de falecer. Ela diz o seguinte pra ele. Ai, ainda bem, se demorasse mais um pouco, seria a minha. Velha! E aí, que é, Amaral? Ô, meu, tu podia anunciar às 6, né, a ordem dos shows do planeta. Vamos anunciar às 6 da tarde a ordem dos shows do planeta. E agora uma última notícia. A ex-modelo Cristina Mortágua foi presa em flagrante hoje no Rio de Janeiro, ontem, no Rio de Janeiro, sob suspeita de injúria, resistência e desacato. Ela é ex-mulher do Edmundo. Isso. Segundo o delegado da delegacia da Barra da Tijuca, ela aparentava não estar num, entre aspas, estado normal e pode ter ingerido remédios de uso controlado. A delegada de plantão diz que levou uma joelhada da ex-modelo na altura do estômago após uma discussão. Mas que beleza! O filho da Cristina Mortágua, de 16 anos, foi pela manhã desta segunda, ou melhor, de ontem, a 16ª ADP, prestar queixa de agressão contra a própria mãe. Tá tranquila. Cristininha, tranquilinha. A delegada disse que decidiu ouvir mãe e filho juntos e durante o depoimento a ex-modelo começou a gritar e xingar o filho. Seu filho da... Segundo a delegada... Segundo a delegada, a Mortágua atirou um telefone contra o filho. Cara, uma acariação mãe e filho. Nada é mais triste. Nada é mais triste que isso. Há um tempo atrás eles estavam beijando na boca no ensaio fotográfico. Os dois. Ela e o filho? Ela e o filho. Aparentemente transtornada, a Mortágua gritou e começou a bater em veículos que estavam no pátio da delegacia, demonstrando inteligência. Já nos trends topics do Twitter. O que ela gritava pro filho? Seu filho da... Cara, a Cristina Mortágua hoje ela tá maleixa, mas pois ela é uma das meninas mais gostosas pelo que é o filho do Edmundo. Não sei se é. Eu acho que é. Mas pelo que é o filho do Edmundo, uma salva de aplausos pelo passado. Passado. Podia acabar o programa aplaudindo a Cristina Mortágua. Coitada da mulher, né, cara? Quem diz que é o passado dela, né? Mas é que... Não, ela é trend topic do Twitter. É que a vida das pessoas muda, né, muda, cara? Por motivos vários e tal. E tu vê, a Rita Cadillac, coitada da mulher, né? Ó, a Núbia Oliveira, que agora é Núbia Olivier, né? Núbia Oliver. Oliver é contemporânea da Cristina Mortágua e continua batendo um balão. Tá na capa da Sexy. Por mim, a gente para, a gente acaba continua batendo também. Só que ela bate em carros, ela bate em delegados, ela bate em... Mas a Núbia mulher, né? Também era isso. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho e pela preferência pelo PB. Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Verão Colombo, muito mais pra você. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Vem aí o Geison!